10.000 a meu lado e 10.000 à minha direita. E eu não serei atingido. Porque tu estás comigo, Criador Eterno. A tua vara e teu cajado me consola. Serás para mim a minha auto-proteção. Imortal ninguém é, ninguém tem peito de aço. Imortal ninguém é, só tira os dias de aço. Mais um caixão lacrado, mais uma mãe que chora. Mais uma fita errada, mais um crânio que estoura. Mais um sinal da cruz, mais um lamento, irmão. Capeta dando risada, se foi mais um Paquistão. Mais um dente rodado, roleta russa do mal. Mais um ciclo vicioso, esse é o sistema brutal. Mais um ciborgue herói, ganhou medalha de sangue. Com sua cabeça de prêmio no tombo do semelhante. Mais um caixão lacrado, ostentação foi em vão. Lamento o cheiro de roça com tiro de precisão. Vida eterna só tem quando se parte da terra. Depende do seu caminho, das obras que te entrega. Mais uma lágrima cai, mais um que sente saudade do mano que foi embora, nem ficou a metade. Mais um feto que nasce jogado na lixeira. Mais uma puta abre as pernas e só faz besteira. Mais um que bate no pai por causa de papelote. Mais um que sai da cena da vida dos holofotes. Mais uma vez o recado, mais uma vez a mensagem de Cristo pra você. Me diga qual sua passagem. É, velho.